Conversas Aleatórias. Ouvintes, esta é a emissão 127 de Conversas Aleatórias, um programa de análise, de debate, às vezes de discussão, mas a culpa nunca é minha. Um programa semanal publicado normalmente aos domingos, ao fim da tarde. Bem, daqui a para a semana, já vai ser noite. Na Rádio Antena Web Canal 1, desta vez gravado e publicado para domingo 18 de outubro de 2015. Eu sou o Nuno Miguel, à minha direita. Hoje começo pelos mais jovens, pode ser a Carlos Paulo. Joaquim Pereira. Muito boa tarde. Vamos começar. Carlos Bonaparte, vamos começar também. Eu não disse nada, eu não disse, está bem, pode ser, porque senão começamos logo por mim. Se é que é um sinal de vida, não é? Exato. Pode ser, está bem, pronto, já está, cá estou eu. Mas é, ouvintes, cá estamos para mais uma edição do nosso Conversas Aleatórias. Vamos principiar. O Carlos Bonaparte, há alturas em que devia haver câmara, ou melhor, há alturas em que é melhor não haver câmaras na rádio. Está aqui com os auscultadores, que eu acho que está em conversa pela internet com alguma catraia. Não acha? Olha para a cara dele. Não achas, Joaquim? Olha para a cara dele. Está ali muito entusiasmado, certeza que não é connosco. Ah, não. Ele está ali com os auscultadores, está a ouvir alguma coisa do outro lado. Do outro mundo. Não, deve ser para combater aquilo que soubemos esta semana. Podia entrar como insólito aqui. Que era a revista Playboy deixa de publicar fotos de mulheres nuas. Não sei se claro que sabe. Pois, claro que sabe disso. E então o Carlos já está a combater isso porque vai deixar de ver as mulheres nuas nas capas das Playboys. Pois, sim, exatamente. Exatamente, é o que ele diz, exatamente. Para já, vamos corrigir uma coisa que dissemos na semana passada, que nenhum nem outro acertaram. Tu lembras, Carlos Bonaparte, quando nós estávamos a falar da morte da Amália Rodrigues, e que tinha sido 6 de outubro de 1999, e eu até pensar que era sábado, e tu a pensares que era sexta. Uhum. Que até vinhas da escola e não sei o quê. Sim, sim, sim. Pois claro, mas nem... Eu também tinha sido numa quarta, mas depois... Exatamente. A verdade é que foi precisamente a meio da semana, 6 de outubro de 1999, então foi uma quarta-feira. Então eu explico o que é que se passou. Até tira os gols para ficar assim mais sério. Então, assim a rapariga ia ficar a falar sozinha. Ah, então... não, é porque eu lembro... Eu tinha até uma ideia bastante clara de que tinha sido... na quarta-feira. Embora eu depois soubesse, bem, eu e acho que já sei o porquê, porque quinta-feira se calhar seria o dia mais leve que eu tinha. E era, lembro-me, origem de 99, foi o meu 8º ano. Exatamente. Era o ano mais... Era o dia, um dia leve que eu tinha, a quinta-feira. Seria mais ou menos por aí. Porque aquilo que eu disse então seria sexta-feira. Porque, ou seja, lembro-me que tinha vindo da escola. Quando cheguei a casa da notícia... Segunda, terça, quarta, quinta, sim, não, mas eu lembro-me que dessa coisa de ser um dia assim, ser um dia mais fácil de acompanhar, etc. Ah. E eu estava na ideia que era mesmo quarta-feira, mas como disseste, sábado, eu pensei, bem, sábado não foi de certeza. Sempre se calhar foi sexta. Então, não, eu tinha a ideia certa que havia jogo Portugal naquele dia. Bem, se calhar, os jogos de qualificação também à meio da semana. Sim, exatamente. Mas não interessa. Está feita a coleção, muito importante. Se calhar foi o Benfica que jogou. Já não vamos ser despedidos. É a mesma coisa, mas nós somos... O Benfica tem quase tantos adeptos como a seleção portuguesa. Bem, mano, me para 4, 5 milhões. Mas... Ouviu esta anedota, Joaquim Pereira? Pode ser a anedota da semana. O Benfica tem quase tantos adeptos como a Seleção Nacional Portuguesa. Ainda mais enrolado. Não, a seguir vai dizer que a equipa de hockey patins Benfica tem quase tantos adeptos como a Seleção Brasileira de Futebol. É quase a mesma coisa. Vai uns 200 não. milhões. Também não. Não vamos exagerar, eu não sou de exageros. Não, eu não sei de exageros. A Seleção Brasileira não chega sequer aos calcanhares da equipa de hockey do Benfica. Exato. Não desta semana... Podíamos ter, se tivéssemos imagem da semana, o Carlos não ia ajudar muito, mas se tivéssemos imagem da semana, eu escolheria o Paulo Portas na terça-feira. Hoje o Carlos está para anedotas, já está a rir, só diz Portas. Fala-se em Portas e ele ri-se. Pronto, é assim. A porta está fechada. As duas. E o Paulo Portas na reunião de terça-feira. Depois de nova reunião com António Costa, que mais uma vez, para sua grande surpresa, não deu nada entre a direita e a esquerda, entre o PS e PSDPP. E então o Passos Coelho, enquanto falava, não sei se reparou o Joaquim Pereira, o Carlos não deve ter reparado, que enquanto o Passos Coelho falava para os jornalistas, ainda lá no Arco do Rato, foi desta vez, foi na CPS, foi da outra vez que tinha sido no PSD. Ainda no Arco do Rato, o Passos Coelho falava com os jornalistas e via-se, com licença, vou pegar no bloco do Joaquim Pereira, sinal que vai haver efemérides hoje. E via-se lá atrás o Paulo Portas, assim, a fazer asneiras, a mandar cartões para o chão, foi o que fiz agora. Ia pegar em papéis e andar para trás, à frente, iam lendo, estava a ler enquanto o Passos Coelho falava. Uns disseram que estava a estudar outros cursos, outros a dizer que estava a fazer o trabalho de casa, outros a dizer que não estava a prestar nada, atenção nenhuma ao que o Passos Coelho estava a dizer. Era mais provável. E eu acho que ele já estava a rever, mas é em matéria de inglês e de francês, porque ele já está a ver isso a dar para o torto. Isso a direita não vai para o poder, ele arranja já o Tutache e vai para o Parlamento Europeu. Digo eu, mas isso é um projeto E geral. talvez, talvez. E devia falar. E as geneiras, portanto, segue o teu A raciocínio. vingança da semana seria Eduardo Barroso, que na segunda-feira protagonizou mais uma cena muito nobre e digna dos programas sobre futebol em Portugal, em que saiu em direto de um programa da TV 24 por não aguentar o comentador ligado ao Benfica, Pedro Guerra, e foi-se embora em direto, com muito desgosto e escustou-me muito, e foi muitas pessoas a pedir, e foi-se embora e tal. Como se sabe, Eduardo Barroso é um dos médicos mais, pelo menos, mais populares do país. Acontece que na manhã seguinte, ou 2 manhãs depois, aparece a notícia da bactéria no hospital de Gaia. E eu acho que foi ele que saiu e andou para lá a meter bactérias. Não achas? Você que o conhece já há muito tempo. Ah, é. Não, não. Conheço ali, ela era uma criancinha. Foi a vingança da semana, foi ele sair de lá e espalhar bactérias. Acho isto muito mau. Mas a frase da semana, aliás, até temos três. Esta semana estamos muito fraseísticos. Como é que se diz, Carlos? Frasoicos? Fraseiros. Frasinos. Frasinos. Frasinos é aqui com o Joaquim Luís. Achaste que tu também vais para lá? Franzino? Não, já Eu tenho. é que. Olha, eu e o Carlos, 90 quilos cada Eu um. é que para Francine não vou para nada. A frase da semana é aqui, amiga do Carlos. Eu esta semana descobri, Carlos Bonaparte, e tu vais perceber isto melhor do que o Joaquim Pereira, que eu tenho uma cisma contra o Bloco de Esquerda, panorama recente, e vou-te explicar. Tu lembras, Carlos Bonaparte, que Sim. até num contexto da Rádio Antena Web, quando houve Perfeitamente. um storyteller, houve lá uma música que eu apresentei. Que tu disseste que o refrão era praticamente a fotocópia de uma música do José Malhoa. Sim. Tu lembras o título dessa música? Da minha? Não. Era MM. Sinal da Menina Marcoense, uma maravilhosa Mafalda. Ah, MM. sim. Sim. Quem são as duas. Além da Catarina Martins, quem foi a vedeta do Bloco de Esquerda nas eleições europeias há 2 anos e quem é a vedeta atual? Marina Marisa Mortágua. Matias, Mariana Marina Mortágua. Mortágua. Onde é que estão os direitos do autor? Pela cópia do MM. Pois, é verdade. Expliquei-me. O processo já entrou em tribunal, estou aqui a dar notícia em primeira mão, e quem vai tratar disso são os advogados José Sócrates. A frase é de Catarina Martins, mais uma vez após a reunião com o PS. As reuniões com o PS dão muita coisa para nós debatermos aqui. Não sei se lá dentro dão muita coisa, mas cá fora dá para. Eu acho já agora, não sei qual é que a frase que vais dizer, mas eu imagino se é aquela que eu penso, Então, não disto sei. qual seria? O governo do PSD acaba hoje. Não foi assim. Está claro que o governo de Passos Coelho e Paulo Portas morreu hoje ou acabou hoje. Deixa-me lembrar o Carlos Bonaparte. O Carlos Bonaparte expressão por dizer que é isto vai acontecer! Se calhar não. Já ouvi durante os últimos dias chamarem na precipitada, inexperiente nestas andanças, lançar assim uma frase, quando se tem informação de governo, lançar assim uma frase a dizer que o governo de direita já morreu, já acabou hoje. Quem está a morrer e estamos quase a ser, já estamos semi-enterrados, somos nós. Ora, exatamente. Mas não era isso que eu ia dizer. Que era infantil, que era precipitada, que era premeditada, que pode ter sido uma bomba pois aqui sobre ela. Eu trago aqui outra perspectiva. Pode ser ela a dizer, por nós, está claro que o governo de Passos Coelho e de Paulo Portas acabou hoje. Ou seja, se por acaso a direita formar governo em breve, cumprem o PS. Compreendes, Carlos Bonaparte? Ou seja, se houver continuidade da Compreendi, coligação, cumprem o PS, não é por nós. mas ela não disse por nós. Não, estou eu a dizer. Exatamente. Ela disse, está claro que Sim, o mas isso é o governo. teu entendimento. Por exemplo, no meu entendimento, e no entendimento de muita gente, ela vislumbrou-se com a expansão do bloco, E não é? precipitou-se. E perdeu a noção um bocadinho das coisas. Não a noção dos seus objetivos, isso é o mais importante, ela continua com a noção dos seus. Mas é aquela coisa de quando dás um salto de 20 metros. E depois estamos mais longe e dizer, eu vou conseguir só aos 25 e depois. Mas acho que concordar que ela não foi para ali sozinha, não foi só ela que Claro. elaborou aquele discurso, Claro, por isso ela não exatamente. se lembrou sozinha. Por isso é que eu acho que houve ali uma estratégia de distanciamento. Se houver continuidade, a culpa não é nossa. Acho eu. Não, não acredito que a Catarina Martins fosse para mim sozinha, a pensar sozinha naquele discurso e a falar sozinha só Não, por ela. se bem que repararam uma coisa, a reunião foi com ela, portanto. Não, com ela, mas não foi só com ela. São Sim, não sempre cinco foi ou só. seis elementos de cada partido lá Claro, frente a frente. sim, mas para todos os efeitos. O PAN é que não pode achar que só um é que foi eleito. Pronto, exatamente. Mas de resto. Mas de resto, há sempre. Ou seja, digamos que. Pelo menos eu acho que ela não foi ela sozinha, mas notou-se na voz dela. Estava ali que era ela, que ela, ou seja, que ela pelo menos sentia aquilo que estava a dizer, ou seja, ela teve uma atitude, mas assim, até um bocadinho revolucionária, vamos dizer assim, teve aquela alma, não foi a atitude, teve aquela alma revolucionária, que é muito boa, mas agora precisa de um bocadinho de cautela. Joaquim Pereira, isto é de quem sabe menos a política ou é de quem sabe muito e a gente ainda não sabe? Esta deixa dela. Esta e próximas que virão, se calhar. Olha, isto é mais uma prova da cabeça, como são as cabeças dos políticos. Deslumbram-se por isto e deslumbram-se por aquilo, e ela realmente, como tu disseste, então, muito bem. Vai na linha do Carlos. É. Iludiu-se com a percentagem que teve, que nunca tinham, o partido nunca tinha obtido, e já pensou que tinha ganho as eleições. Que o Bloco consegue derrubar a direita. É. Não sei. Ainda a frase da semana. Hoje, como eu disse, tínhamos três. A segunda também veio da esquerda. De uma esquerda mais moderada. Chama-se Francisco Assis. Notável do PS. E já estavam a falar dele como se fosse o António Costa. Já estavam a fazer a morte política do António Costa. E agora é ele que está quase a formar governo. E a frase de Francisco Assis numa entrevista, se não me engano, na RTP3, também meio da semana. Como se uma associação de ateus agora se lembrasse de convidar o Papa para fazer parte desta associação. Ou seja, ele está a dizer que um governo eventualmente formado por Partido Socialista, CDU e Bloco de Esquerda era como se os ateus se reunissem todos, ateus, obviamente, não acreditam em Deus, não há religião para eles, e lembrassem de convidar o Papa para fazer parte dessa associação, coisas antagónicas, e a juntarem-se. Concordas, Carlos? Será tanto assim? Eu acho que sim, nem é assim, primeiro porque o PS não tem, e mesmo o próprio líder, não. Aliás, eu digo sinceramente, eu acho que o próprio, é certo que as percentagens assim não o dizem, mas o Bloco de Esquerda, eu acho que o Bloco de Esquerda teria mais condições de governabilidade do que o PS. Eu já explico o porquê. Um partido antissistema e querias metê-lo no governo? Antissistema europeu, sobretudo. Antissistema. Mas antissistema. Sim, mas para um antissistema, partido que é contra a inclusão do euro, europeu, contra o orçamento europeu. Antissistema europeu não quer dizer que esteja errado. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Tudo depende das políticas que são adotadas, não é? E das soluções que são postas em prática e da força de cada um. Porque não há no mundo só uma alternativa, nem dentro da Europa só uma alternativa. Portanto, o facto de ser antissistema europeu, eu pessoalmente não tenho medo. Aliás, até já, aquilo que eu já vi deste. De atenção, porque o sistema europeu não é sair da União Europeia. Eu acho que a nenhum partido lhe ocorre sair da União Europeia. Há mas sair do euro defendem. Pois, e eu também defendo. Pronto. Eu pessoalmente e também acho que a introdução. Consegue-se do imaginar euro como é que seria a economia portuguesa nos tempos seguintes à saída do euro, nesta altura? Nos tempos seguintes, sim. Seria mais ou menos um bocadinho pior do que se calhar agora. Um bocadinho. Sim, tendo em conta que se o nosso governo for suficientemente dinâmico, rapidamente vai encontrar soluções comerciais dentro da Europa, porque também aos países também não nos interessa ser anti-Portugal, porque Portugal pode ser um país de exportação para eles, ou de importação, porque para todos os efeitos aquilo é mais barato. E depois tem outra questão, que é há muitos países que não fazem parte da União Europeia que estão na Europa. Há muitos países com os quais Portugal pode estabelecer acordos comerciais e com os quais pode beneficiar, tudo depende do dinamismo político. Sim, os principais estão todos dentro. Todos os países que conseguirias arranjar acordos não estão entre as potências europeias. Não estão entre as potências europeias. Mas não o facto de, mas, o fa mas o facto de serem países que dependem, por exemplo, que se calhar vão depender mais de Portugal do que estes que são economicamente e, enfim, vários aspectos desenvolvidos. Portanto, tudo depende do dinamismo, não é, de cada país. Nós vemos Portugal e Grécia, que são dois países da União Europeia, são dois países da zona euro, até diria mais ou menos ao mesmo tempo, 5 anos de diferença, e vemos ao fim e ao cabo que a Grécia está muito pior do que Portugal. Porquê? Porque o seu dinamismo político é muito diferente. Portanto, vemos que a questão política pode influenciar Não é? É a mesma coisa que a Catalunha. A Catalunha vai ser independente. Aí, que tragédia, como é que vai ser? Não? Tudo depende do dinamismo, do dinamismo político. Social também. Mas Portugal sempre soube dar a volta a muitas situações. Não é? E depois, para todos os efeitos, eu continuo a achar que a recuperação de Portugal vai ser muito mais rápida sem o euro do que com o euro. O euro vai ser muito mais lenta, sempre dependendo de outros países, muito mais do que se fosse com o nosso escudo. Claro que a curto prazo, não. Mas a partir do médio prazo, acho que as coisas vão começar a equilibrar-se de uma maneira, e se calhar até recuperar de uma maneira muito mais acentuada. E voltando à frase do Assis dos Ovos. Assis. O Francisco Assis. Ele é o São Francisco de Assis, a gente não sabe. Mas é que ele foi falado ateus e Papa. É assim Exato. tão diferente como É. se fosse ateus a convidar um É. Papa, ou O PS a convidar. António Costa não tem qualquer tipo de. Não, é claro que ele defende o PS, mas eu vejo que os mais pontos ponto. É que ou um bloco, ou um governo, vamos dizer assim, de Catarina Martins, ou um governo de Pedro Passos Coelho. Mas de António Costa. Bem, que remédio, não é? Vamos dizer assim. Mas eu não sei. Eu acho que prefiro que governe o Pedro Passos Coelho do que o António Costa, mesmo que seja a Catarina Martins, E muita gente, senão não tinham votado na coligação e tinham votado no PS. porque não, é mesmo aqueles que botaram bloco de esquerda, não sei, é assim, ou a sede de poder domina, mas é que a sede de poder é uma falsa ilusão, porque o bloco de esquerda não será um partido de oposição, mas também não será um partido de liderança. Portanto, eu acho que continua a ser. Sim, é a frase que ele disse é certa, mas é um bocado porque não faz sentido o António Costa estar num governo. Joaquim, acha que um Papa com ateus conseguia governar melhor o país do que o PS juntamente com o PSP, Bloco Com de Esquerda? este Com o Papa, PSP, sim. PCP? Com este Papa, sim. Ou considera que Francisco Assis foi um bocado exagerado, ou nem por isso? Ou também segue a linha do Carlos? Eu sigo a linha. Do Estoril. Por acaso não é de Linha de Estoril, Sintra. é a linha de Cascais. É o que eu disse. A notícia. Também ainda para fechar esta. Para fechar, não sei a frase do Carlos, mas para fechar este capítulo político, vocês repararam na abstenção dos imigrantes? Ah, eu não vi. Eu não vi. Ah, vocês bem as coisas. Falta de informação. No Eu dia estou 14 de farto outubro, que de foi dizer política, zero. 80%. Mais, 88, 87%. Então cai que a abstenção é muito grande. Mas quem vai lá para fora, em princípio, não está muito preocupado. Já saiu do país porque sempre não é inquis, muitas Quis vezes quase não. forçado, mas não vem com a história. A maioria das pessoas sai porquê. Mas Não é bem, é desculpa interromper, porque. já Não, agora aliás. aqui tocaram-me num ponto muito importante. Eles não saem porque querem. Eles vão à procura de uma vida melhor que sabem que aqui Mas não tem. porque Querem, optaram. exatamente. Podiam Claro. procurar uma vida melhor aqui, que é o que Aqui é nós onde? estamos a fazer, por exemplo, eu e o Como Carlos. é que. Qual é a possibilidade de uma vida cá? Há emprego Ah, não, aqui. lá fora que é tudo uma Há maravilha. pessoas com emprego Não, é aqui. uma maravilha. Sabe que a É maioria dos portugueses trabalha? Não sei isso se que eu ia sabias dizer. Isso isso. é uma coisa muito curiosa, que as pessoas dizem. Ai, a taxa de desemprego. Houve uma altura que está muito alta. A taxa E de continua. desemprego Agora baixou, mas é 17, falsificado um bocado. exatamente, pronto, 17, 16%. Mas o que é que isso quer dizer? Que 83, 84% das pessoas trabalham. Trabalho. Está certo? E não penso que lá fora é 100%, nenhum país tem 100% de emprego, nem Portanto, 99%. E falam com milhares de portugueses que foram lá para fora e continuam lá sem emprego, ou outros milhares que foram e já voltaram porque viram que afinal lá fora. Exatamente, até porque há muitos países em que ganham muito mais, é certo, mas mas também depois a fica. pressão económica depois também é muito maior. É exatamente. Eu É dou o exemplo outro de uma contexto. colega minha que ganha num horário, num trabalho ganha bem, num part-time, ela ganha bem 700 euros no Reino Unido, mas sem. Quanto é que custa um café? Pois. E 100 euros todos os meses vão para o Imposto da Rainha. Já na época dos 60. Na década de 60, quando foi aquela imigração para a França e para a Alemanha, não sei o quê. E aí eu estou a ganhar, os imigrantes, aí eu estou a ganhar o dobro do que ganhava aqui. Ah, isso é verdade. E às vezes é gastar o triplo. Mas estava a gastar o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, porque as coisas todas mais caras, as casas, tudo muito mais caro. E eles só faziam à troca de dinheiro. Se fosse ganhar lá e virem gastar aqui, aí o dinheiro que eles ganhavam lá, sim senhor, dava para. Como foi aqui também uma fase que que nós íamos à Espanha comprar as coisas. A Espanha também era muito mais barato que aqui. No entanto, agora é ao contrário. Agora são eles que vêm para cá. É, repara, é que há outra coisa. Eu não comando nos estudos, nas análises, nas estatísticas, mas eu acho que falha aqui nas contas a quantidade e jovens também, e eu e o Carlos até conhecemos um exemplo recente, de alguém que vai para a Suíça e fica lá um mês ou dois ou três e depois volta para cá, porque afinal lá. Porque falta muitas vezes essa contabilidade dos regressos. E muitas vezes até precoces. Vão para lá, passam lá semanas ou meses e voltam para cá. Essas contas não entram. Eu já conheço dois casos. Então, olha, bom. Sim, assim de rajada lembro-me de dois. Portanto. Também está assim, também me lembro de um que foi para a Suíça e nunca mais voltou. Oi, quantos e Não, ele quantos? não morreu, ele continua vivo. Mas voltou porque continua lá a trabalhar. E até subiu muito na vida. Agora é Ok, gerente de um grupo de hotéis. isto é como tudo na vida. Eu fui imigrante, é certo que dentro do próprio país, mas fui imigrante. E eu levei uma vida de rei, mas também tinha colegas meus que levavam uma vida miserável. E os imigrantes que vão lá para fora é para dobrar a espinha, não é para lá ir para lá passear. passear, é para trabalhar e trabalhar a É sério, como no, que nós eles não aqui. estavam habituados aqui a trabalhar. Ah, Aqui pois. iam para o emprego. Lá não Não vão vou para o trabalho. emprego, vão para Vou o para o emprego. trabalho. Foi a coisa que eu fiz Ah, sempre. se fosse para outro sítio, Eu mas nunca não trabalho. mudei, de emprego. Eu mudei de trabalho. Porque o Yeah. trabalho é que me dava o dinheiro. E as pessoas que safaram-se muito em França, na Alemanha, não sei o quê. Porquê? Deram-no duro. Agora aqueles que iam para lá encostar-se à sombra da bananeira, aí esses foram eles. Mas por norma, e podem-me chamar o que quiserem, mas por norma, esse é o espírito, é ir para o local de emprego. Não é para ir para o local de trabalho, porque trabalhar é Ok, chato. eu sou português. Trabalhar dá muito trabalho. Eu sou português Eu também. e conheço um bocadinho da mentalidade dos portugueses. Português é encostar. Vemos as coisas no Alentejo, já temos falado aqui nisso. Olivais e coisas mais, Eu tudo discordo. abandonado. Chegam aí os estrangeiros, passado meia dúzia de dias ou meses, estão a ganhar dinheiro com o Porto. Porquê? Porque é para trabalhar. Agora, para pôr aquilo ali à espera que as azeitonas cresçam. À espera que se caia do céu. Portanto, não é de esperar muito que os imigrantes estejam muito interessados nas eleições de Portugal. Portanto, vimos que, ao bocado estavas a falar, o Carlos, na taxa de emprego. Que são 80% aqui, foi a taxa de votantes andou nos 11, de uns 12%, o que é uma coisa. Em Sim. 1.000 pessoas votam 12, é uma coisa assim um bocado. Não, em 100 pessoas votam 12, Estava em a ver. 1.000 pessoas votam só 120, é Pois fraquito. Mas pior, são aqueles votos, não sei se algum de vocês soube, percebeu-se, deu por exemplo na RTP. Votos que ficaram por contar, votos que foram para o lixo, porque houve alguma falha, algum atraso, não se sabe nem baixar, não se sabe dos correios, depois a culpa nunca é de ninguém. Votos de imigrantes que chegaram, é imigrantes que chegaram e que não foram contabilizados porque já chegaram aos respectivos sítios depois do dia 4 de outubro. Pessoas que votaram, mas não foi só um ou dois casos, muita gente que votou e os votos foram para o lixo. E Mas, agora? pois, É um sabes o que é bocadinho que eu mau digo? isso, O que mas não estou a é dizer que quem é a eu digo? culpa, mas acho que é um bocado mau. Não, mas eu digo que quem é que é a culpa? É minha. Não, a culpa é das entidades que não querem, por forma alguma, aceitar como uma via de votação Voto o voto eletrónico. eletrónico. Joaquim, a culpa é de quem? Sócrates. Não, senhor. É deles todos. É toda uma cambada. Eu acho que nós portugueses somos desconfiados porque também somos os que fazemos. Não é? E portanto, basicamente, Desconfiados e queixosos. Na pouca das emissões falámos disso, do gosto pela queixa. Está sempre a queixar de coisas. sim, não, mas neste caso, nós somos desconfiados de lá, pá, eu não vou, não, nós não vamos viabilizar o voto eletrónico, porque imaginem que eu queria fazer isto à minha avózinha, eu podia fazê-lo. Nós temos que partir do princípio, nós partimos do princípio em Portugal, muitas vezes, partimos do princípio que, até prova em contrário, todos são possíveis culpados. Quando a presunção de inocência É ao contrário. tem que ser ao contrário, não é? Que é, até para me encontrar, todos somos inocentes. Não é? E, portanto, O voto eletrónico devia ser uma possibilidade para várias. Por exemplo, eu tenho uma amiga que não pôde votar, mas ela está em Portugal. Porque ela não pôde votar? Se ela está em plena capacidade das faculdades mentais, tem mais de 18 anos, porque ela não pode votar? Porque tem uma deficiência que impede uma mesa de voto. E como não tem na cidade dela ninguém que vá lá à casa para que ela possa votar, não sei quando, não sei, que nem sei se existe ou não, mas ela não pode votar. Mas, por exemplo, tu podes. Eu posso. Individuais podem. Votam como? É alguém que vai. Alguém, exatamente, alguém que vai. Portanto, se eu disser, olha, quero que tu me ponhas PS, está bem, vai para o caraças. Pumba, PSD. Sim, isso também. Não é? A pessoa pode ter. Tu dizes uma coisa, a pessoa não sei Mas como se fizer. porquê que permitiram esse voto? Não foi só por uma questão de pessoas com deficiência podem votar. Eu sei que foi por uma questão de também, olha, também, se não for assim, olha, também, não faz muita diferença. É cego também. Também se calhar não sabe, se calhar até se enganou e se calhar disse que era PS, eu queria dizer PSD, pronto. Ou seja, mesmo as próprias entidades governamentais, não é só porque, ai, nós somos pela igualdade. Não é só isso. É a igualdade, mas também é porque também não faz grande moça se o cego for enganado. Passemos. Percebes? Depois a frase e notícia efemérides a cargo de Joaquim Luís, 16 de outubro, sexta-feira. Sexta-feira. Aniversários de coisas e pessoas. Ora bem, em 1311 é extinta a Ordem dos Templários e surge, por sua vez, a Ordem de Cristo, que foi a mão, o anjo da guarda das descobertas portuguesas. Tudo gente muito pacífica e conciliadora quando chegava aos locais. Exatamente. Já não vou por esse lado. Continua. Sim, passa à frente, não sei Só onde é que. sei que o Não, dinheirinho. deixa lá, será daqui a uma O hora, então. dinheirinho que era dos Templários passou por Ordem de Cristo para se poder ir Chuta para cá. descobrir o mundo. É isso. No mesmo dia, 1769, o senhor Sebastião José Carvalho e Melo. Foi quem, Carlos Bonaparte? O Sebastião Melo. Sim, e foi quem? Foi a senhora? Olha, esqueci de Calanda das Altas Histórias. Marquês de Pombal. Ah! Pô. Pois é isso. Não foi isso que eu disse. Tens de voltar. O Portas anda a aprender francês e inglês. Tens de voltar às aulas de história. Continua, Joaquim, peço perdão. Em Aqui um no... teste. no mesmo dia, em Mas quê? 1900... Nasceu o senhor? Foi? Nasceu? Não. Foi nomeado. Ah, foi nomeado Marquês de Pombal. E é que ele ficou a ser marquês. Ah, muito bem. Não, Ah, eu... pois, 79 não podia ser. Eu já tinha tratado do terremoto. Porque ele já era conde de Ourém. Pois, Era o primeiro-ministro de Portugal, na era. altura. Era o mandão. Isso. Em 1907, Marconi, o inventor, inaugura o serviço radiotelefónico Telegráfico, telegráfico. entre a Europa e a América. Agora um caso triste, põe um lenço ao canto do olho. Em 1693, a Dona Maria Antonieta foi guilhotinada. Agora, esta aqui é de saudade. 1978, o senhor, tudo em 16 de outubro, o senhor Karol Wojtyła é eleito Papa João Paulo II. E vou acrescentar uma coisa antes de me esquecer para a semana. 6 dias depois, no dia 22 de outubro, foi a primeira vez que a Polónia televisionou um grande evento em direto por causa do Papa Polaco ter sido eleito. Quando foi o evento em direto, a Polónia foi a primeira vez que transmitiu em direto um evento. Então, como é que fazes isso depois? Foi dia 22 de outubro de 78. Ele foi eleito, mas depois houve a cerimónia própria de, como é que se diz? Ah! Encronização, canonização, não, canonização é para os outros. Bom, eu não sei o nome técnico. Sim, deve ser. Ah, 82. em 1982, também no dia 16 de outubro, morreu o Adriano Correia de Oliveira, grande companheiro do Zé Afonso. Tinha 40 E morreu em Vila Nova de Gaia, anos. Claro. na Broa da Vintes. E para terminar, em 1989, os restos mortais do Fernando Pessoa são transladados para os claustros do Mosteiro dos Jerónimos. E por hoje tenho dito. Ele não está no Panteão Nacional? Já está. Então, mas o Panteão Nacional é nos Jerónimos. Ah, foi isso. Não é nada. Não é? Então é onde? Até ao São Vicente, lá em Pois, cima foi da coisa isso. Graça. Foi Isto coisa isso. é em Belém. Aquilo para onde o Eusébio tinha de ir, tinha de ir. Bom, não interessa. A frase. Que ainda não ouvi uma frase da semana, mas peguei outra do Carlos. A frase é. Parece muito simples, mas já vos explico. A frase é. Mas eu não gosto de mim. Esta frase foi dita na sexta-feira. Isto parece ridículo o que eu vou dizer, mas acredito que é verdade. Na sexta-feira, no programa da Fátima Lopes, na TVI, mais um senhor que foi A ao máquina. teste do polígrafo, exatamente. Vocês veem isso? Sim, não tem Eu. não. Não, Não, continua, continua. eu vi por Eu já acidente. sei que à sexta-feira, desculpa se eu interromper. Eu à sexta-feira, em tempos, eles tinham um programa que era o Money, qualquer coisa Money. Money drop, money Money drop. Drop. E chegava a ter. Parece que é a segunda e à terça. A segunda ou à terça. E à sexta-feira, que era de certeza, não havia Money Drop por causa Eu deste o da polígrafo. máquina das verdades. Exatamente. E eu chegava àquilo, cava. Money drop também é muito bom. Mas sim, Estava era. ao fim, A máquina, a mas máquina. naquela hora. O homem. Pronto, e então, basicamente, é assim, eu não costumo ver, eu raramente vejo, mas entretanto fui lanchar mais tarde e vi. Já era, foi lanchar quase às 7 da tarde. Ah, pois. E então, estava a ver aquilo e fiquei assim muito estupefacto, porque estava lá um senhor, de Matosinhos, muito triste, muito não sei o quê e tal, que não voltou a trair a mulher, não sei quando, não sei o quê, enfim. E há uma altura, porque ele já tinha traído a mulher. E a mulher agora era extremamente desconfiada, etc, etc, etc. E que até diz que ele se drogava quando aquilo que o homem fazia era tomar insulina por causa dos diabetes. Pronto. O que interessa é que há uma altura em que o senhor, em que, já depois de fazer o teste, enquanto aguardavam pelos resultados, a Fátima Lopes conversa com ele e há uma altura em que ele diz: Mas eu não gosto de mim. E aquilo que ele disse, disse-o de tal maneira, para mim ficou marcado, porque ele disse-o de tal maneira, quase que me fez chorar. Porque foi tão sentido. Sabe aquelas pessoas que. Sentido e é grave. Se é que foi real, é grave. É grave, É grave para sim. ele próprio, não é? Sim. Foi. Não, Não, eu. e ela perguntou: Mas porque é que não gosta de si? Eu não gosto da minha figura. Ai, da figura. Não gosto, não gosto das coisas que fiz. Mas disse aquilo com um sentimento, uma coisa. Mas as coisas que fez. Sim, figura, ou seja, de olhar para ele e ver aquilo que fez e tal. Figura interior. Interior, Lembrar-se pois. do que já Porque a fez. figura exterior Não, também. mas pensei que era isso, mas já percebi que não é. Não, mas E porque, ele disse. desculpa, porque eu por acaso queria exibir quem era o Bruninho que estava a falar. Mas não via. Não vejo, mas sabes que eu estando em casa. Sim, tem que ver o que a senhora. Sim. Conclusão. Ele tinha assim mesmo uma fraca figura, mesmo Exterior. sim, porque ele já tinha também uma certa idade, ou se não tinha, pelo Ah, menos parecia. muito mais novo que eu, cara. Sim, mas já, sim, mas não parecia. Não parecia, até a forma dele falar e aquilo parecia. Ele devia ter mais de 60 e poucos anos. Mas não parecia. Mas eu não sei lá, não estive a ouvir, mas ele, pelo andamento da carruagem, via-se que ele tinha ou tem levado uma vida muito, muito macabra. Sim, ele estava muito agastado, muito abatido. E o tom. Sabem aquelas pessoas que. Bem, vamos lá para a televisão. Deixa-me já puxar Preparar as o. lágrimas. É para. Mas ele não. Aquela naturalidade com que ele disse: Mas eu não gosto de mim. Mas não foi a tristeza, foi a resignação. Aquilo quase. Aquilo. Veio umas lágrimas aos olhos. Não cheguei para mim a chorar, mas. Mas foi uma coisa tão grande porque até me fez lembrar de quando eu não gostava de mim. Eu ia aí. Sim, mas acaba, acaba. Fez lembrar de quando eu não gostava de mim. E aquilo. É assim, há pessoas que dizem, ah, mas eu não gosto de mim. Eu disse, eu penso todas as vezes, está bem, sim, queres miminhos. Mas naquele caso eu percebi que aquela pessoa foi sincera. Quando disse não gosto de mim. Quando ela perguntou porquê, ele soube justificar o porquê. Não é? E foi uma coisa para mim. Ficou marcada. Pronto, é O que eu assim. ia dizer Também era, aquela frase. e agora cá, juntas uma lição de história tua à frase e dizes aos ouvintes, deixas um incentivo, eu ouvi aquilo, identifiquei-me, lembrei de outros tempos e dizem, não sigam o mesmo caminho e tentem contornar a coisa. Porque isso é grave, Amém. se o homem pensa mesmo isso, mas pronto, Sim, nós não o conhecemos, não tivemos com se ele. a pessoa, o homem ou a mulher, se a pessoa desiste de si, é meio caminho andado para a ruína. Trocamos de. Pois agora, porque o filho dele mais velho também não falava com ele, porque o pai traiu a mãe, então. Desde 2006, quando ele confessou que o pai não falava, que o filho não falava mais com o pai, enfim, pronto, teve os erros dele e está a pagar por isso. São programas da TVI para o choradinho. Pois, mas a parte chocante para mim é que naquele caso não foi um choradinho. Foi a pessoa que lá foi, pronto. Acreditou muito na fé dele, e eu acho que aquele teste aquilo é mesmo verdadeiro, porque ele tem. Tem lá, eu já vi os termos daquilo, aquilo é mesmo feito a sério. O quê? O teste do bolígrafo. A A máquina. Essa máquina está mais provada que falha. Falha, como tudo, não é? Tudo que é mecânica, até nós que somos humanos falhamos. E as máquinas são construídas por humanos. Mas pronto, falha, como é lógico. Tanto é que essas máquinas não têm valor em tribunal. É verdade. Depende dos Não, testes. Não tem, Não, não. Não tem. aliás, não pode. Não, não, não entra no processo. O polígrafo não é aceito Não entra, como não. base para defesa Não, não ou entra. acusa. Mas pronto, eu não estava Mas aqui a discutir isso. É a sinceridade do homem. há testes que se fazem. E a Não sei se frase, o que ele tribunal. disse é um bocadito agrada. Um bocadito, não, um bocado. Mas quem sabe? Quem sabe fazer em relação a ele? Ele é que pode melhorar. E todos Pois. nós, uns aos outros. Já na reta final, notícia. E não sabia que ias falar nisso, mas em parte vou falar sobre depressões, mas associadas às redes sociais. Porquê? Porque foi publicado nesta semana, até por causa de umas jornadas da saúde mental que decorreram, ainda decorrem em Gaia, já acabaram. E no dia 13, que foi terça-feira. Foi, não foi? Quarta. Não, Não, terça, terça. foi a semana do dia correspondente à semana. 2, 12, 3, 13. Terça-feira eu li a notícia no jornal ali. E foi até o diretor do hospital de cá, do Hospital de Gaia de Espinho, o diretor de psiquiatria, que disse que há muitos casos depressivos que acontecem por desilusão ou decepção provocadas pelas expectativas defraudadas no mundo virtual. E esses casos estão a aumentar, dizendo que atualmente são cada vez mais frequentes episódios de ansiedade, de depressão, de stress, de fenómenos de dependência, de desenvolvimento de novas perturbações associadas ao uso das novas tecnologias e ainda do fácil acesso a redes sociais. Palavras de Jorge Bolsa. É preciso ter cuidado com isto. O Carlos Bonaparte saberá melhor do que nós Era isso que dois eu disse, que as posso fazer pessoas uma pergunta? colam-se e depois. Mas sabes que. Claro que há depressões ligadas a tudo, mas Claro, aqui mas. com a facilidade que há do acesso. Mas olha que é extremamente preocupante. Imagina uma situação em que tu. Tenta. Lá ver se. Especialmente tu, pronto, que sabes destas coisas. Mas qualquer um de vocês dois se conseguem colocar nesta situação. De falarem. Pensando assim, mais assim. Falarem para várias pessoas e nenhuma vos responder. Então, lá, tudo bem. E ninguém. Ah. Então, como é que estás? É como se na vida real estivesse a tentar introduzir num grupo de amigos e nenhum deles É, falasse contigo. basicamente é isso. E mais ainda, são pessoas que nós conhecemos, das quais gostamos. Não é aquele grupo que nós nos inscrevemos. Não. É. Mesmo esses podem ter um efeito, não é? Que é aquela coisa do. Pronto, eu inscrevi-me aqui num grupo, mas entretanto ninguém me responde. Mas a pessoa sai. Pronto. E depois há aquela coisa do. Vão para o Facebook, têm o grupo de amigos, não é? Amigos, as pessoas que conhecem, que sabem que existem, que conheceram pessoalmente na escola, no trabalho, etc. E que entram, depois vão partilhar alguma coisa e ninguém comenta. Ninguém põe um gosto, já ninguém diz eu vi. Não é? E depois isso repete-se vezes e vezes e vezes. Eu lembro de uma coisa que, já que falamos nisto, eu lembro de uma coisa que me acontecia na escola. Que era mais ou menos o que acontece a essas pessoas nas redes sociais. E eu dizia que quando eu dizia que estava aqui a mais, e as pessoas não, nós aqui a mais, ai não, não estou aqui a mais. Realmente ninguém me expulsou daqui. Mas isto é como estar numa equipa de futebol e nunca ser sequer um suplente. Eu estou lá, pagam-me o ordenado. Mas eu quero mais do que me pagarem o ordenado. Eu quero jogar. Participar. Mas ninguém me dá sequer, ninguém acredita no meu valor. Não é? Portanto. Eu só sou chamado para alguma eventualidade, não, ou seja, e isto aconteceu a mim pessoalmente e curiosamente foi a internet que me resolveu esse problema. A ti foi ao contrário. A mim foi ao contrário, porque foi a internet que Bem, temos aqui um bom exemplo. Contraria estatísticas e eu tive, números. eu tive três namoradas, já agora sou assim, amigos a perder de conta, mas eu tive três namoradas, todas elas conhecidas pela internet. Mas foram, eu estou a dizer, namoradas pessoalmente. Sim. Mas todas elas No conheciam pela início internet. foi. E amigos, oh, amigos, assim, tirando o Nuno, pronto, e mais uma outra pessoa, mas assim, mais próximo o Nuno, mas tirando o Nuno, praticamente todas eu conheci, até já há 10 anos, mas eu conheci pela internet. Todos aqui, alguns são aqui de Gaia, Porto. Desculpa O só que meter. dizia? O Quinzinho nunca conheceu ninguém pela internet. Eu ia dizer isso. O Quinzinho dificilmente entrará em depressão por causa das novas tecnologias das redes sociais. Mas pode entrar em depressão já hoje porque acabou de ser excluído de uma lista de amigos o Carlos Bonaparte. Que disse que conhece o Nuno e mais uma ou duas pessoas, não disse quem eram essas duas pessoas e eu parto do princípio que não é o Joaquim Paredes. Não, Portanto, é quando quiserem drogo. andar à porrada, eu chego-me para trás. Não, como eu não me meto, olha um frasinho contra um bolachudo. Como na chuva. Já começa, isto é assim. Não, é assim, já agora, só aqui para clarificar aqui uma coisa. Não quero estar aqui a gerar mal-entendido. Estava a brincar, pá. Já ia passar para o próximo, o último tema. Está bem. Não, é aquela coisa do... Nós temos aqueles amigos que sabemos que podemos contar com eles e aqueles amigos com os quais contamos. Em que sentido? Sei lá, olha, pá, hoje estou com dor de cabeça, sei lá, não dormi nada, porque não sei quando, não sei quem. E eu tenho alguns amigos, sei lá, posso referir que o Joaquim, e até porque também faz parte da Antena Web a Margarida, e os restantes familiares, também sei que se eu precisar de alguma coisa posso contar com eles, mas não ligo para qualquer coisa, olha, pá, fogo, estou chateado porque o programa da rádio não sei quê, olha, falhou a luz, tive que fazer verificação ao sistema. Ou seja, e é isso que eu quero dizer. Nós temos aqueles amigos com os quais ainda vamos dialogando e aqueles amigos com os quais eles sabem que podem contar connosco. E nós sabemos que podemos contar com eles, mesmo que assim não. Ou seja, mesmo que seja um gota de pouco frequente. Mas não há aqui desvalorizar ninguém, por favor, de jeito nenhum. Joaquim, já pode guardar a faca. A última notícia, publicada na quarta-feira, e gostamos de noticiar essas coisas para quem não sabe. Cientistas dinamarqueses que procuravam uma forma de vacinar mulheres grávidas contra a malária notaram que as proteínas desta doença, malária, podem ser usadas para atacar as células ligadas ao cancro. Cientistas da Universidade de Copenhaga, capital da Dinamarca. Podemos ter aqui um avanço em mulheres grávidas que podem ter grandes problemas de albaceta se forem infectadas pela malária e foi nessa altura que repararam que pode estar ali uma alternativa para combater o cancro. Vamos ver os próximos episódios. Que vai durar anos, como é óbvio. Mas... Isso é uma coisa engraçada, porque tu te olha, tens cancro, mas tranquilo, porque pá, vai ficar com malária, mas depois a malária a gente cura. O cancro, a gente não sabe como é que é curar o cancro, mas mata-te o cancro com a malária, depois cura-se a malária. É um bocado como os refugiados, que vão tipo da Grécia para... Como é que é? De um país qualquer para a Grécia, da Grécia para a Alemanha. Ou como é que é? Ao contrário. Não passando, pronto. Vão da Croácia para a Eslovénia e depois vão para a Alemanha. Pronto, aí há a questão resolvida. Sim. Joaquim? Estou aqui a ver aqui movimentações, espero que não seja que ninguém vá bater. Então despeça-se. Isto está a entrar num campo muito violento. Estamos aqui quase a andar à pancada. E antes que chegue a polícia, eu despeço-me já. A todos uma muito boa tarde e até para a semana, se Deus quiser. E se não quiser também voltaremos, acho eu. Para o dia 25 de outubro. Já com mudança de hora. Que vai ser um problema. Ah não, vamos abrir mais. Carlos. Podes baixar a arma? Que graças!